Essa é a sua rádio. 830M. Novo tempo. Olha, a gente agora vai sair em seguida para a Voz da Profecia, né? Programa Voz da Profecia, pastor Gilson Brito e o quarteto Arautos do Rei, falando que o Senhor ouve, com a Bete Souza cantando. É, a Bete Souza cantando Agradece ao Pai. E quem pediu foi a nossa querida amiga Liliane Primê, da cidade de Assis. Um abração para você, Liliane, um abraço pro Luxon também, pra Lídia, é a família L, né? De Assis, São Paulo, ligados aqui com a Rádio Novo Tempo Campinas. Então, com essas duas músicas após a Voz da Profecia, a gente encerra o Pediu Tocou de hoje, agradecendo também os outros pedidos que chegaram aqui e a gente está mandando abraço. Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para 12 21 27 3030. Agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da palavra de Deus. Olá amigos queridos ouvintes do programa A Voz da Profecia, sempre um prazer estar com vocês. Quero ler mais um verso da série 3:16, uma história de amor. Ele está no profeta Malaquias, capítulo 3, verso 16, obviamente diz assim: depois aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. Sabe, é fácil reclamar da vida e pôr a culpa em Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor permite que eu passe por essa situação? É claro que na vida nosso inimigo espiritual nos traz sofrimentos, bem como as circunstâncias que nos cercam e até nossas próprias escolhas erradas trazem consequências ruins. Mas o fato é que muitas vezes a primeira pessoa de quem vamos nos queixar é Deus. Foi assim com o povo de Israel durante 40 anos no deserto. E foi assim no período em que Malaquias desenvolveu seu ministério profético. Os judeus que voltavam do exílio babilônico eram agora dominados pelos persas e governados por um líder judaico. Eles haviam passado por maus momentos na reconstrução da sua pátria. Após reconstruírem os muros e o templo de Jerusalém, começaram bem os serviços de adoração. Mas o tempo foi passando e os judeus foram se misturando novamente com as nações pagãs ao redor. Também surgiram sacerdotes corruptos que praticavam o mal e oprimiam o povo. Muitos judeus começaram a reter os dízimos e a se divorciarem de suas esposas sem motivo razoável. Malaquias, que pode ter sido contemporâneo de Esdras e Neemias, denunciou esses erros. Nesse contexto difícil, muita gente passou a questionar a Deus e se afastar dos seus caminhos, pensando assim: De que adianta servir ao Senhor e guardar os seus mandamentos, quando os arrogantes desafiam a Deus, praticam o mal e escapam ilesos? Palavras duras, não são? O Senhor apontou para os que insistiam em permanecer fiéis, mesmo sem entender por que o mal prosperava. Por isso, Malaquias falou daqueles que temiam ao Senhor, dizendo que Deus os ouviu com atenção. Ah, sim, Deus entende que nós temos questionamentos. Ele entende que nós ficamos perplexos e desanimados diante de tanta coisa ruim. Ele até entende que nós, às vezes, desfalecemos em nossa fé. Mas existe uma diferença fundamental entre o justo e o ímpio. O ímpio questiona a Deus e o abandona, desistindo e até zombando da fé. O justo, como Jó, pode questionar e discutir com Deus, mas ele nunca vai deixar de confiar que o seu Redentor vive. Ele nunca vai abandonar a fé que ele abraçou. O justo vai dizer para Deus: Senhor, eu não te entendo, mas eu confio em ti. Está difícil para você? Você está tentando prosperar nessa vida, mas parece que nada dá certo. Então Deus convida você para segui-lo na falência. Você sempre cuidou da sua saúde, mas a doença agora pegou você de jeito. Então Deus convida você para segui-lo na doença. Você sempre amou e serviu os outros, e agora eles viraram as costas para você. Então Deus convida você a segui-lo na solidão. Estão tentando puxar o seu tapete no trabalho. Deus convida você a segui-lo, mesmo sendo injustiçado. Por que é quando você está andando pelo vale da sombra da morte que você pode experimentar em outro nível a fé num Deus que nunca vai lhe abandonar? Nas horas mais difíceis é que Deus lhe dá a maturidade para usar a razão acima das emoções e dos sentimentos. Aí você pode entender que mesmo que não veja ou não sinta Deus, Ele está aí ao seu lado. Querido amigo, querida amiga, Deus sempre ouve as nossas orações e os nossos lamentos com atenção. Ele está de olhos sempre bem abertos. No Salmo 34, verso 15, está escrito: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 19, está escrito: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aquele que conhece o fim desde o princípio registra a nossa fidelidade para que todo o universo possa constatar que nesse mundo de pecado tem gente fiel. Por isso, seja fiel a Deus. Um dia Deus enviará o seu Filho para nos buscar. E diante de uma grande, incontável multidão, Ele vai relembrar a nossa fidelidade aqui na Terra, lendo sobre ela num livro memorial. É claro que você e eu não merecemos glórias. A Deus toda glória. Mas imagine como vai ser bom ouvir da boca do próprio Deus palavras como essas: que bom, filho, você foi bom, você foi fiel a mim. Já que você foi fiel no pouco, sobre o muito eu o colocarei. Entre na alegria do seu Senhor. O grande dia da salvação está chegando, o dia em que a sua fé será plenamente recompensada. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou, mas nunca desistiu, quem desejou rever queridos seus, cheios de vida e amor. Hoje eu cumpro a promessa. quem louvou em meio à dor, quem no caminho estreito andou, pra quem tomou a cruz e me seguiu, pra quem me fez o seu rei, pra quem ouviu o meu chamar, pra quem abriu seu coração, pra quem não disse não, viveu por mim, não desistiu de esperar. Hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino lidou, entrei meus filhos queridos, este é meu lar de amor. Senhor, louvado seja o teu nome pelo conforto de tua palavra, por saber que tu sempre nos ouves. Às vezes, Pai, tu sabes, nós somos tremendamente tentados a pensarmos que nos deixaste, nos abandonaste, que não tens mais interesse e cuidado de nós. Mas outra vez te digo, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tua palavra nos mostra de maneira clara e o teu Espírito nos convence de que sempre ouves a prece dos teus filhos, de que tu estás conosco e de que um dia nós estaremos com o Senhor para sempre. Renova, Senhor, essa nossa convicção. Concede-nos uma fé inabalável. Nós oramos em Jesus. Amém. Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse programa programa é um oferecimento do DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Entre no nosso site novotempo.com/rádio e peça o seu DVD totalmente grátis. Da Profecia tem um presente para você, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Ouça agora um trechinho de um dos 15 temas apresentados pelo pastor Gilson Brito. Eu tenho um anseio, muito sincero, de que esses nossos estudos sejam verdadeiramente uma luz de Deus no seu caminho. E olha, se em algum momento essa luz lhe apresentar algo novo, algo diferente, eu imploro a você, em nome do Senhor Jesus Cristo, não resista ao chamado de Deus. Peça agora mesmo seu DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz, totalmente grátis. É só você acessar o site novotempo.com/rádio, clicar no ícone Estudos Bíblicos e preencher o seu cadastro. Ou mande um WhatsApp para 12 98100-1425. Você vai receber em sua casa, totalmente grátis, o DVD com 15 temas apresentados pelo pastor Gilson Brito. Vamos lá, faça contato. Estamos esperando por você.